novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu quero avançar minha tecnologia, mas tá na barra de foco 1. E ninguém entendeu. Não. Aqui é a Jéssica e eu vou comprar todas as suas ações e vou ser muito rica. Rica! Fala galera, aqui é o Snake e comecei o ano perdendo todas. Na verdade, ganhei uma. É, tá bom. Tá bom? Tá bom. Ganhou uma no Chicago, cara? É verdade, ganhei duas. E aí galera, aqui é o Lucas Irra e eu vou cortar a cabeça dos meus amiguinhos para pegar muito sangue. Ô louco, tio. Fala galera, aqui é o Xande e eu quero mais férias. Quem não quer? Quem não? Então, essa aqui é a segunda parte do podcast que a gente, vocês fizeram, você e a Jéssica, sobre os joguinhos do começo do ano. Joguinhos das férias, né? Das férias, né? Aquela redação básica quando você volta, sem a professora que tá sem saco ainda pra dar aula. O que vocês fizeram aí? Faz uma redação, vai. É, lê, beleza, vai. Ah, tá cheque aqui. Tá bonito. Tá legível. Tá legível. Se tá legível, já ganha 10. Acho que o André nunca ganhou 10, então. Não. Vamos se ferrar, tá? Minha letra é bonita. Só não. Quando copia a minha. Ele faz isso, ele copia a minha letra. Mas enfim, a gente vai pra leitura de e-mails. Mentira, a gente não vai pra leitura de e-mails porque não vai ter. Não esperava a aquisição espanhola. Não, pera. Não. Então a gente vai subir a música aqui, a gente já vem falando sobre os jogos nessa segunda parte de Jogatinas de Férias. Começando aqui então, indo pro... Velho. Não tão velho, talvez velho West. Não é necessariamente West, porque você tem... Não, a gente tá indo pro velho West. Não. Não. Sim. Não, a gente tá indo pro norte, porque Chicago não, é sim, o norte. Não, a gente tá indo pra Chicago. É verdade. Mas depende de onde vocês saíram. É. Ah, é verdade. Tudo depende de referencial ou físico. Velho West não tá no nosso mapa, não tem nada que é Velho West na cidade, então não existe uma referência. Não, mas tem duas trilhas que vão pro Velho West. Você tá confundindo. Vocês estão falando de outro jogo já. Tá falando de outro jogo. Não, esse a gente não jogou ainda. Esse a gente não jogou. Ah, é verdade, a gente não jogou hoje. Então eu sou certo. Tá certo. Tá, eu que falei. Mas a gente tá falando aqui do Chicago Express, um jogo que envolve mecânicas muito interessantes que a gente vai comentar aqui. Ira, você que é o detentor do jogo, eu vou pedir pra você fazer um resumaço. Resumo do jogo? Meu isso. Deus, minha cabeça não tá tão ruim depois das férias, mas vamos lá. Pra variar, um joguinho de trenzinho. Olha aí. Só que vai um trenzinho com ações, com leilão, porque leilão é o que o nosso grupo adora. Cara, nosso grupo adora leilão, cara, é impossível. É que o grupo gosta de treta. Exatamente, não é o leilão. O leilão é só o meio para o fim. É só um facilitador, entendeu? Como vocês viram aqui, o grupo é treteiro mesmo. Ah, o jogo, então, ele é baseado pra ver quem tem o... Quem é o cara mais... Daí pra ter o maior número de dinheiro, né, ser o cara das ações. E pra você fazer as ações, você vai começar a fazer os leilões com os outros jogadores. Pra você fazer os leilões, você vai ter que ganhar seus dinheiros a partir de construções de trilhos, que as suas companhias vão evoluindo, construir casinhas pra evoluir as cidades onde passam os trilhos e tudo mais. O jogo, então, vai ter 3 ações que cada jogador pode escolher, entre leilão, evoluir uma cidade ou construir uma rota de trilho. O jogo, então, se passa ali nos Estados Unidos. E no final do jogo, repetindo, claro, óbvio que eu vou repetir várias vezes a mesma coisa, você vai ter que ganhar o maior número de din-din, money. Resumidamente, mais o resumido é isso. Eu acho que tem mais uma pegadinha nesse jogo, que é o seguinte: você tem várias companhias, mas você compra as ações delas. Então você pode estar investindo, por exemplo, numa companhia de cor vermelha, e lá no futuro uma verde, até mais rentável, você pode investir nela, se você tiver como comprar ações ainda. Então, essa parte de você não controlar diretamente uma cor é muito legal. Sim. Porque você tá ali pelo interesse. É, você é o jogador, não. Você não representa uma cor do tabuleiro. Isso, você representa isso é todas. É, porque você fica atrelado. Ah, aqui a companhia amarela, né? Vai ser a melhor companhia de todas. Aí, de repente, ela tá muito fraca porque tem muita gente comprando dela. Reduz o custo. E, às vezes, você pode investir outra. Daria pra dizer até que ele tem um ar meio semi-cooperativo. Porque uma companhia não tem um acionista. Não tem um jogador só, né? Então, às vezes, você depende de outro jogador. E isso é outra parada legal. Porque você tem que comprar as ações, certo? É, então, você não pode comprar ação... mais barata possível, porque todo aquele dinheiro que você investe na empresa, ela retorna pra você construir trilhos. Eu gosto dessa mecânica que ele faz, essa especulação financeira. Uhum. Porque é justamente você falar, bom, eu acho que a galera vai investir aqui, então eu vou investir agora pra no futuro já ficar melhor. Uhum. Então você faz toda uma análise mercadológica do tabuleiro, porque você tem que pensar a longo prazo. Não é um jogo que você joga aqui e você tá, opa, tô vencendo. Não, você tem que pensar que no futuro você pode reverter a situação. Uma pergunta de quem não jogou o jogo. Uhum. Se tiver um player chaotic evil cheio de dinheiro, eu acho que isso não é muito legal, né? É complicado ter muito dinheiro. O fato de ter dinheiro é interessante você guardar ali, mas você vai gerando nova renda com novas ações, com as empresas evoluindo. Então não adianta você ter o seu dinheiro ali, que é 24 inicial, se você não comprar as ações pra você ganhar dinheiro no futuro. Então você tem que gastar dinheiro pra poder evoluir no futuro, e sabe? E pode chegar no momento que a companhia que você tem ali as ações, acabe o dinheiro de fazer rota. Só que você precisa fazer mais rotas pra ter mais rentabilidade depois. Então você vai ter que chamar uma nova ação ali, mesmo que você não ganhe, mas pelo menos pra gerar mais dinheiro pra tua companhia. Sim, então tem essa jogadinha, porque parece que você tá interessado naquela ação, mas na verdade você só tá aumentando o valor de mercado da empresa. É porque o que acontece, literalmente, você pode pedir um leilão, né? Que uma, sim, das ações é pedir um leilão. E pode ser da empresa que você já tem ação. Só que você não quer aquela ação, você só quer jogar ela pra que os outros jogadores invistam, comprem aquela ação e a sua companhia tenha mais dinheiro pra você avançar ela. E se você... Esse que é o grande truque do jogo. E se você for um bom manipulador, você ainda consegue ficar subindo indo pra ganhar mais em cima. Às vezes você tá lá, vou subir aqui, o cara tá interessado em comprar, porque o jogo, assim, você vai fazendo as ações que a gente falou de comprar, de você abrir uma nova venda de ação e você colocar casas, construções ao longo do caminho do seu trem, ou você aumentar o caminho do seu trem, né? Quando você atinge o limite de ações disponíveis de duas dessas ações, você reseta o turno, então você acaba aquela rodada, e daí tem toda uma questão dos valores das empresas, quem vai receber os rendimentos dela. Então é muito interessante você planejar e influenciar. Então é essa pegada do jogo de tabuleiro, eu achei bem legal, assim, porque é uma coisa que eu não tinha visto antes. Eu não tinha jogado antes. Visto, sim, mas jogado, assim, você manipular o mercado pra seu benefício, isso pra mim foi um charme do jogo. Sim, o jogo é muito bom. Bacana, ele lembra muito o próprio poker, né, e outros jogos que precisam de uma certa manipulação né? E um blefe. Sim. Ou às vezes você pode queimar, né, tem uma das ações lá que você pode puxar ação e você não comprar. Só pra queimar aquela ação, pra galera evitar comprar as ações naquele turno, entendeu? Então tem uma parte meio babaquinha, assim. Bem babaquinha. A parte de construir trilha eu acho bem legal também, porque tem essa cooperação, né, que a Jéssica falou do jogo semi-cooperativo, você vai fazendo as trilhas ali, e algumas cidades têm benefícios próprios, e o jogo acaba quando atinge condições de final de jogo, né? Isso. Tem vários, são 4 ou 5 finais de, sim, jogo, que dá o trigger do final do jogo. Isso. Que é quando acaba os trilhos de 3 ou mais companhias, uhum, quando acaba as ações de 3 ou mais companhias, quando fica, quando o Detroit chega ao nível 8 de evolução, sim, quando você tem 3 casas ou menos pra ser construídas no mapa, e se eu não estiver enganado, acho que é só isso. É, acho que é só. Eu só tenho um porém com esse jogo, é o seguinte, eu adoro o jogo, os jogos da Queen Games são lindos, o tabuleiro é maravilhoso, mas aquela caixa é muito frágil, é um fininho o material, o papelão dela, não sei se sentiu isso. Sim, né, tô aqui, ela veio rasgada na viagem. Ela bateu qualquer coisa e já rasgou, né? Sim. Mas fora isso, é um jogaço, a gente recomenda fortemente. É, mais algumas considerações que vocês querem acrescentar aqui? Eu acho que é isso, Alexandre tem uma aqui. Eu quero jogar. Tava esperando isso. Assim, explicando pra quem seria esse jogo, né? Pessoas que gostam de especulação econômica, uhum, logicamente, como a gente já falou. É, e ele tem essa pegada de não ter jogadores definidos. Então, pra quem tem essa coisa de tanto gostar de jogos cooperativos e competitivos, você tem um pouco dos dois. Porque a partir do momento que 2 ou mais jogadores controlam a mesma companhia, vocês têm que se conversar pra avançar aquela companhia. Então, eu acho que ele cabe bem nessas duas categorias, assim. E que considerações finais pra Chicago Express, o que você gostou dele? É um jogo muito bom, um jogo rápido. É um jogo de leilão rápido, sim, isso que é legal. Uma hora de jogo, né? É, acho que até menos, dependendo. Acho que a primeira partida que a gente fez foi quanto? Mas a gente jogou de uma forma que não tinha entendido o final de jogo, então ninguém precisa saber essa história. Mas jogamos certo. Sim, jogamos certo. Só que acabou o jogo. Só que esqueceu de ver o final trigger do jogo. Basicamente. É, o jogo acabou 15 minutos antes. Mas enfim, eu gostei pra caramba, cara. Ele é um joguinho gostoso. E a parte mais importante do jogo, a treta. Sempre tá presente em todos os leilões. Todo mundo fica. Quando você compra, porque não sei se vocês comentaram também, né? As ações são escassas, né? Sim. Tem, você tem um limite de ações por companhias, que algumas têm mais que outras. Então tem toda essa. Ação, treta. Não ação de turno, né? Ação de finança, né? Sim, isso. Papel. Papel. É. título. Título, isso. Títulos é, acho que é a melhor palavra pra isso. Título. Então, pra você comprar esses títulos, é legal você... E também, essa disputar. Questão, o Ian até falou, né? De você aumentar o valor da empresa e tentar manipular, porque quando você compra uma ação, esse dinheiro vai pro valor do caixa da empresa, uhum. né? Daquela companhia. Então, você pode, com aquele valor, você pode fazer outras ações da empresa, aumentar a expansão dela e tal. Não adianta você comprar ela por 5 créditos, que ela vai estar tá valendo nada. Pouco. Você não vai fazer nada com ela. E não, também não adianta você gastar, na hora que você for comprar o título, gastar 10 mil dólares lá e os outros acionistas estarem usufruindo do seu dinheiro que você investiu. Exato. Então, tem todo um equilíbrio. Um equilíbrio. Bacana. Snake, eu sei que você também pegou alguns joguinhos comigo aqui e teve uns duelos muito loucos. Teve. Que nem eu falei, comecei o ano perdendo. Ah. Comecei o ano jogando cacheta. Cacheta? Sim. Como que é a cacheta? É tipo um... Cara, jogando... Explicando rápido como que é a cacheta. Você... São dois baralhos completos. É, você tem que fazer três trios. Então é pife. Três trios. É, com dinheiro. Só que... É... Por isso que você perdendo mesmo. Não. Na verdade, quem apostou foi meu sogro, então eu não perdi nada. Mas foi... Você tem que fazer três trios ou do mesmo naipe em uma sequência. É bem fácil. Compra um, descarta um e assim vai indo, né? Nove cartas, três pares. Enfim. E depois eu peguei contigo dois joguinhos muito legais, que foi Kingdomino, pra jogar com as minhas irmãs e sucesso. Joguei com as minhas irmãs e joguei com a minha esposa. Pra variar, eu perdi duas vezes. Ela conseguiu fazer o quadrado perfeito com 7-7, cara. Duas vezes. Eu fiquei de cara com isso. Sabe por quê? A Camila tem toque. Ela consegue deixar o espaço ali. É fácil, é. Ela ia ganhar, com certeza. Com certeza, cara. E joguei com as minhas irmãs, eu não podia deixar perder. Mas um jogo que eu realmente joguei, assim, que a gente tinha perguntado, será que vale jogar com alguém mais novo? Foi o Seven Wonders Duel. Você jogou com sua irmã de quantos anos? Ela tem duas irmãs, né? Tem duas irmãs, uma de 11 e a outra fez 10 agora. Sim. E cara, ela pegou muito rápido o jogo, assim. Eu pensei assim, ela vai se confundir nas iconografias. Ela perguntou bastante, isso foi normal. Só que explicava as paradas pra ela, como que funcionava o jogo. Na metade da segunda era, ela pegou e já tava fazendo a parada sozinha. Foi uma virada de 2 pontos no final da partida. Caraca. Que ela fez. Ela comprou praticamente quase todos os monumentos de pontos de vitória, que são as cartas azuis, né? Uhum. Então ela foi juntando pontos de vitória, foi combando o símbolo e eu não prestei atenção. Tava tentando empurrar um militar ali. E ela se defendendo. Ela via assim que eu tava indo pra direção da capital, daí ela comprava um. Ela não investia no militar. Ela só queimava a carta. Não, ela se prevenia. Então eu andava 3. Ela recuava 2. Uhum. E ficava nesse cabo de guerra. E ela investiu bem também na parte de mercado, com as cartas amarelas. Uhum. Então, toda vez que ela queimava uma carta, que eu expliquei, você pode descartar uma carta fora. E ela ganha muito dinheiro. E ganha dinheiro. Nossa, ela fez um arregaço de dinheiro. Então, ela começou a trocar. Por mais que ela não tinha recursos, ela começou a trocar dinheiro tranquilo. E ela começou a fazer os monumentos dela. Ela escolheu bem também os monumentos que dava ação extra, né? Você podia rejogar o negócio. E foi indo. Foi uma partida assim. Legal. Show, né? Foi show. Foi legal ver ela ganhar daquele jeito. É legal saber que funciona pra crianças assim, né? É, você tem que ter um pouco mais de paciência, porque que nem eu falei, você tem que... Ela vai perguntar direto. Talvez a segunda partida, a terceira partida, já não vai ter mais essa dificuldade. Mas a primeira partida, e ela nunca viu o jogo... O máximo que ela jogou foi Catan e Carcassonne. Uhum. De jogo... diferente, assim, que não tem que rolar e andar. Então o próximo é Twilight Imperium. É. Pra começar, assim. Eu acho que iconografia ajuda bastante pra jogar com crianças. É. Hoje tem muitos jogos de tablet e tal que, se você for ver, eles são complexos, mas são possíveis de jogar por crianças que a gente acha que são muito novas por causa também da iconografia. Uhum. Mas foi bem isso mesmo. Ela perguntava assim, o que significa o tijolinho com... Ah, que você pode comprar com... E teve uma hora ali que ela corrigiu, porque eu falei uma coisa errada. Ela, não, eu compro cada argila por um e é um pra cada que você tem. Então, é verdade. Tal. Eu tava distraído, tava pensando outra coisa. Ela já pegou no ar ali e falou: não, é verdade. Você tem isso daí. É muito legal, cara. Foi bacana. E agora a gente vai pra um acampamento muito louco. De verão, né? Para, pa, pa. Não. Não, desculpa. Mas a gente vai falar aqui do um jogo party game, que é o Por Favor Não Corte a Minha Cabeça. Essencialmente, como que funciona o Por Favor Não Corte a Minha Cabeça, Jess? Bom, esse é um jogo que ele vai fazer referência a filmes de terror, se alguém não pegou pelo título. E cada jogador vai interpretar, de certa forma, um personagem. O jogo acontece em rodadas conforme o número de jogadores. O primeiro jogador vai começar sendo o assassino da rodada e assim... O Scalpo. Sim, é o nome do assassino. E assim o jogo segue, e em cada rodada um jogador é o assassino, né? O que que o jogador assassino tem que fazer? Ele tem que... ir pra localizações. Matar, cortar a cabeça dos seus amiguinhos. Ali cada jogador tem um deckzinho de cartas de localização. Todos eles têm cartas iguais, sim, entre si. Então, em cada rodada, os jogadores vão pegar e baixar uma carta. São 3 turnos por rodada. Baixar a carta virada para baixo, né? Virada para baixo, isso. Exato. No primeiro turno, todos os jogadores vão baixar uma carta, contar e virar, incluindo o assassino, lógico. Os jogadores que têm cartas iguais à do assassino morreram. Eles perdem um marcador de sangue, que cada um tem 3. Isso são também os marcadores de turno. Então, no turno seguinte, cada jogador ainda vai jogar uma carta de localização, só que o assassino joga 2. No terceiro, uma para os jogadores e 3 para o assassino. Então, as probabilidades dele pegar os jogadores vai crescendo conforme os turnos andam. Acabou ali os 3 turnos, o próximo jogador é o assassino da vez. E quando todos os jogadores foram o assassino, conta-se os pontinhos de sangue, os pontinhos de sobrevivência. Quem tem mais, ganha. É um jogo teoricamente simples, mas é muito divertido essa parada assim. Ah, eu vou estar no lugar aqui, porque tem as localizações, né? Ele tem, sim, essa parada do pedra, papel e tesoura. Sim. Porque você começa a pensar. Tem um pouco, porque você... Só que a vantagem sempre vai estar, claro, com o assassino. Toda vez. Mas você começa a pensar. Bom, ele começou a jogar que vai estar na fogueira. Ele já jogou 2 vezes que ele vai estar na fogueira. Então ele não vai estar na fogueira. Eu vou jogar uma outra carta. Então você começa meio que querer ler os outros jogadores a partir disso. Que nem eu falei, essa parte do pedra e papel e tesoura, porque você... Ah, ele já jogou pedra. Então no próximo turno é bem provável que ele vai jogar papel. Uhum. Mas é nessa pegada mesmo que eu tenho o sentimento. Uma coisa que eu acho magnífica nesse jogo, ilustrações do Vitor Cafage, que fez ilustrações de algumas revistas das graphic novels da Turma da Mônica, e a arte dele é muito legal, cara. E ele tem um quadrinho dele mesmo, que é o Valente, né? Aquele do cachorrinho, que é muito da hora. Eu quero um dia ler pra ver como que é. Ira, você também jogou. O que você achou de... Cara, eu, no primeiro momento, assim, fiquei estranho, né? Porque os jogos fillers, assim, são meio pé virado, mas, cara, me surpreendeu total o jogo. É muito legal. Pra jogar com os primos, não vou colocar a família, porque... Sim. Jogar com a avó não dá, não dá pra jogar, né? Imagina uma avó assassina. Mas pra jogar com a galera, assim, rapidão, é muito divertido, você dá muita risada. E se você cansou de um modo, ele já vai ter outros modos ali pra complementar o jogo. A gente acho que jogou 3 modos e inventou um quarto, né? Foi. A gente jogou o modo randômico. Mas os modos que a gente jogou lá durante aquele dia, né? A gente jogou um modo básico, que é o que a gente normalmente ensina, que é... Ah, pega uma carta e baixa, o assassino baixa também, e depois você volta aquela carta pra mão. No modo avançado que a gente coloca assim, é que quando você baixa uma carta, aquela carta não pode ser reutilizada. Somente o Scalpo pode botar a carta pra mão e reutilizar a carta que ele fez. Cara, isso dá uma sensação de... Tensão e paranoia, assim, porque você fala, putz, agora ele sabe que eu não posso baixar isso aqui. Então, diminui sua escala de fugir. Uhum. É muito legal essa parte também. A gente jogou também o modo avançado épico. Plus. Avançado épico. Plus. É. Porque, assim, ó, os personagens que você tem, eles têm localizações prediletas. Por exemplo, o Bocão, que é o gordinho. Ele adora muito ir comprar comida, né? Buscar comida. Então, se ele vai pra aquele lugar buscar comida e o Scalpo não pegou ele lá, então ele ganha um adicional de ponto. Da mesma forma, um assassino, quando ele faz um kill streak, né? Que ele, sim, consegue matar a mesma pessoa 3 vezes naquela rodada, ele ganha 1 ponto extra. Sim. Então também... como se fosse uma perseguição, né? É. E, cara, funciona muito bem esse jogo, muito legal. Eu acho que ele é um filler que, como o Iha falou, ele surpreende. Ele, sim, não é aquele filler tipo, ai, que jogo besta, sabe? Sim. Tipo, nossa senhora, que tédio, vamos jogar outra coisa? Ele é um jogo que você vai engatando e você vai se divertindo e você fica na atenção, tipo, ah, eu fiz mais ponto. Vamos de novo. É como legal. Ele é rápido, então você fica naquela, não, vamos de novo, que eu quero ganhar, quero pegar mais sangue. Sim. E funciona bem. Talvez só uma recomendação é que algumas pessoas possam ser que não fiquem muito à vontade com o jogo. Uma por causa da temática, é bem leve a temática. temática de assassinato, de um tá matando o outro. E outra, a carta do da Usamassas na barraca, né? Então, tipo... É, tem uma carta assim, porque é uma das localizações. Você pode ir pra, tipo, meditar na montanha, você pode ir pro lago, nadar, ou, tipo... Caiaque. Nadar no caiaque. Você pode ir pra várias localizações. E um deles é que o Zeke da Usamassas na barraca. É porque ele é baseado em estereótipos de filme de terror, né? Então tem a menininha hippie, aí tem a menininha que pega todo mundo, tem o cara bombado, tem o comilão, tem esses estereótipos, e aí cada localização também é baseada nisso. É, cada um sabe a avó que tem, né? Cada um sabe se a família vai ou não vai nesse jogo. Sim. Mas passando isso, talvez se você procura um jogo denso, né, tá procurando errado, porque esse jogo é realmente mais tranquilo assim de aprender. É entre partidas, né? É, isso. Chegamos agora no momento que muita gente estava aguardando a gente falar aqui no podcast. Vamos falar de War, né? War, muito legal. Brincadeira. Vamos falar do novo Civilization, um jogo pela Fantasy Flight, que anunciou em agosto do ano passado e publicou em dezembro. Um jogo que não é uma nova edição baseada no jogo de 2010 da própria Fantasy Flight, o jogo de Kevin Wilson, e sim um jogo do James Niven, é o novo designer, um dos designers mais recentes na Fantasy Flight, e a gente vai abordar um pouquinho aqui de como que funciona. Xande, você que é o dono do jogo, você vai falar pra gente como que é a ideia desse jogo e já meio que fazer uns comparativos assim com a edição de 2010. Beleza, então o novo Civilization The New Dawn, ele é um jogo que tem a mesma temática, porém com mecânicas diferentes. Primeira coisa, o tabuleiro começa aberto, então o Fog of War do Civilization 2010 já não existe. Todos os jogadores têm uma trilha de focos, que vamos dizer assim, é o que você precisa dominar para você conseguir jogar bem e você conseguir ter velocidade e conseguir fazer o seu turno render mais sobre os outros jogadores. E dentro do tabuleiro, vamos dizer assim, eu acho que ali eles deixam agora a gente fazer 8 cidades. Antes nós tínhamos 3, né? E as batalhas agora e a dominação de terreno, ela funciona em tokens que começam a partir dos arredores da sua cidade. Então ele é um pouco diferente. Ele funciona com uma mecânica agora de tokens ao invés de figures que andam pelo mapa, mas que a mecânica dele é totalmente válida. Como a gente já havia comentado em off aqui, ele deixa um elemento do outro jogo, mas ele adiciona mais, digamos assim, uma experiência um pouco mais compacta se comparado com essa edição de 2010. Uhum. O que ele deixa de fora é o elemento 4X, né? Ele não é aquele jogo que tem todos os elementos de jogos 4X, que... É um 3X. Ele é um 3X, né? Ele é um Scythe da vida, digamos assim, porque é justamente onde você espalha ali as influências, uhum. E você vai dominando localizações, coletando recursos, só que você não tem aquela exploração de coisa nova, porque o mapa desse jogo, ele, diferente da edição de 2010, que em vez de ser um mapa quadrado com 16 localidades, peças assim que você pode colocar, ele tem mapas hexagonais assim que você tem já aberto no campo como que vai ser o mapa daquela partida, entendeu? Mas você falou 3x, mas tem player elimination? Eu acho que não é necessariamente o extermínio total. É. Mas eu acho que é, vamos supor, alguém foca num jogador, ele não tem como colocar a cidade. Mas você não elimina ele, eu acho. É, eu também acho que não é. Tem muita evolução de cidade, então eu acho que é... Sim. Uhum. Acho que a parte extermínio é justamente você só tirar a influência do jogador. Isso. E outras cidades, ou até mesmo capital, mas volta. Mas né? Se for colocar em consideração o extermínio, pode ser os bárbaros, então. Sim. Não precisa ser necessariamente o outro jogador. Ah, mas eu considero que daí não entra no X. Já cai pra 2X, já... Então, é uma discussão que a gente pode deixar... no próximo cast, né? Vamos conversar. Talvez um cast específico desse, já que a gente fez até um cast baseado no 2010, um tempo atrás. Esse também talvez mereça até um podcast pra falar um pouco mais sobre a mecânica da barra de focos, que é a mecânica que você vai gerenciar, o que vai fazer o jogo rodar, porque o tabuleiro é justamente o reflexo do que você faz das cartas de ações e as posições nessa barra de focos. Mas tem que comentar dessa barra de focos por conta de que essa barra de focos é assim, você tem 5 slots e você tem terrenos sendo representados por esses slots. Você tem a planície no número 1 e assim vai crescendo até a montanha no número 5. Então algumas coisas são influenciadas por uma ação que você faz, por exemplo, de movimentar caravanas, vai depender muito do slot onde você ativou aquela posição. Só que vamos supor, você ativou ela da posição 5, a carta reseta, ela vai lá pra posição 1. Aí as outras cartas vão subindo, então você tem essa, digamos assim, essa esteira de cartas que vão gerenciar e você vai tendo esse incremento das ações baseado na posição de cada slot. Uhum. Sobre o militar, só um parêntese aqui, eu tomei uma bomba atômica no 2010 e doeu mais. No primeiro jogo, né? No primeiro jogo. E nesse primeiro jogo você tomou o quê? Uma bomba atômica. De nada. É, mas eu acho que pra dar também uma ideia de como é o jogo, eu acho que a gente devia falar de como se ganha, né? Sim. É bem diferente agora. Na verdade, esses dois jogos são jogos de corridas, né? De objetivos. Mas esse, ele tem um elemento que é... São cinco cartas de objetivos que vem no jogo e você sorteia três delas. Cada carta de objetivo tem dois objetivos que você pode cumprir. E quando você cumpre pelo menos uma de cada uma das três cartas, você vence o jogo. O jogo acaba e é declarado vencedor. Então existe essa busca por coisas iguais. Você não tem tanta essa assimetria das possibilidades. Até você pode fazer um objetivo de baixo da carta ou de cima que tem uma parte de assimetria, mas ainda assim é muito paralelo assim, as ações. E falando de assimetria, até mesmo a diferença entre as civilizações não é tão grande. Sim. Ela não tem um foco tão determinante assim, você vai ser militar e ponto. Até tem, acho que uma ou duas civilizações que funcionam dessa maneira, mas em geral elas são bem maleáveis, você não precisa seguir aquele foco e ponto. Você não vai fazer mais nada além disso. E até você comentou em off também, Snake, é um jogo que permite você fazer ações militares no futuro, mesmo você não sendo totalmente militar. Pegando como exemplo a partida que a gente acabou de ter, né? Eu tava expandindo cidade, fazendo minha evolução tecnológica ali no meu cantinho, tranquilo, e no final da partida, eu já tava com dois dos objetivos completos e precisava de mais um, que era ou... cartas de Wonders de uma certa cor, ou você atacar uma capital. Atacar uma capital. Eu decidi atacar uma capital. porque Maravilha já tava cheia, então resolvi atacar a cidade do Xande, que foi aí que eu desenvolvi a bomba nuclear e tentei ruxar avançar nesse foco mais militar. E isso foi, acho que, nas quatro últimas rodadas que eu fiz. Quatro, cinco rodadas. Duas últimas rodadas. Não, mas de ter trocado pra... Eu ia pegar uma outra carta de nível 4, daí eu, não, vou pegar a bomba nuclear e vou fazer isso. Enquanto isso, o Xande, como um bom mineiro, foi comendo quieto pelas beiradas também. E conquistou os três objetivos, assim, quando viu os Zabuza. Peraí, mas você já fez os três objetivos? Já acabou o jogo? Sim. Comendo pelas beiradas, literalmente, porque, né? Você porque você fez tudo na beirada lá, onde ele considerava um objetivo, e você ganhou, né? O objetivo de 15 tiles adjacentes às beiradas, né? Eu quero saber também da Jéssica. Ela jogou uma vez de cada jogo, né? O de 2010 e esse de 2017. Como que você encarou os dois jogos, assim? Então, logo de cara, o de 2010, pra mim, ele era muito mais complexo. Como vocês já falaram, essa nova versão, não sei se eu posso falar assim, ele condensa um pouco mais o que é um jogo de civilização. Então, como vocês também já falaram, a parte militar, ela é bem mais rasa. Algumas coisas são mais rasas do que em 2010. É mais raso, a parte militar é mais rasa, só que eu acho mais interessante que do Civ novo. Então, do Civ velho, quer dizer. Isso, então. Eu acho. Não, mas realmente, porque algumas coisas no Civ antigo sobravam, eu acho. Pelo menos na minha experiência. Como o Zabuza já falou, eu joguei uma vez os dois. A primeira que eu joguei, o de 2010, eu peguei uma civilização que focava em cultura e foi isso que eu fiz o jogo inteiro. Então eu ganhei com cultura e, assim, eu basicamente ignorei o resto do jogo, sabe? Você vai ali meio que, pra pegar tecnologias, eu tenho que subir um pouco o nível de tecnologia, tenho que ganhar um pouco de dinheiro pra conseguir desenvolver algumas coisas, mas ele era muito mais, assim, focado, entendeu? Eu vou fazer isso e eu só vou fazer isso. Também é uma coisa que causava a tal disparidade entre os jogadores, né? Um jogador ficava muito à frente e os outros acabavam ficando pra trás. Nesse novo Civ, eu acho que ele não faz isso. Ele não tem essa parte de, tipo, você só vai focar em uma coisa, porque ele não te permite. Você tem ali três objetivos pra cumprir e eles são bem diferentes. Mesmo que tenha duas opções em cada carta dos três, entendeu? É, e hoje eu descobri que pode acabar um dos objetivos e agora só tem um pra fazer da carta e se vire. Exato, acontece de você ser travado por algum jogador. Isso aconteceu no jogo que eu joguei também. Eu precisava, só faltava construir mais uma cidade, se eu não me engano, e não tinha espaço. É. Eu não tinha onde ir pra construir a minha cidade. Eu fiquei completamente travada ali. E no próximo turno, que é onde eu ia conseguir ganhar, o Ira ganhou antes. Sim. Então, nesse Civ, tá todo mundo muito perto de ganhar ao mesmo tempo. É, eu acho que ele fica muito mais emocionante, assim. Não fica, tipo, aquele cara muito à frente e todo mundo, tipo, ah, então, vamos jogar aqui entre a gente e deixar ele, tá ligado? É, o outro Civ, cansamos de ver isso, né? É, o outro Civ, assim, era duas pessoas disputando ou quando uma pessoa tava muito na frente, né? Sim. Porque se tivesse uma pessoa muito na frente, às vezes você falava, beleza, vou tentar aqui fazer o meu mapa bonito, minha fazendinha aqui. Mas esse jogo, talvez a gente até pode comentar aqui, é questão de rejogabilidade. Xande, você acha que vai rolar uma rejogabilidade desse jogo? Eu acho que sim. Acho que tem três grandes elementos que dão rejogabilidade, né? O mapa pode mudar, os objetivos podem mudar e você pode também mudar de civilização, né? Então tem todas as combinações. Eu acho que tem mais um lance também que você saber masterizar a sua barra de focos, né? Sim. Porque o que difere uma civilização de outra nesse jogo é a posição das cartas de número 1 de cada uma das, digamos assim, tecnologias, né? Que nesse caso são 5. Você tem a tecnologia industrial, militar, científica, a de... Economia. E cultural. E cultural. Então você, cada uma delas tem necessariamente, digamos assim, uma linha de raciocínio para você fazer ações. Uma para você espalhar influência, outra para atacar ou reforçar as suas berolas ali, digamos assim. Berolas. Eu não achei a palavra melhor. E nessa parte dos líderes também tem um negócio que, como eles são maleáveis, como o Snake já falou, você não se limita a uma coisa só. Uhum. Ele te dá ali uma guia no começo do jogo, quando você coloca suas cartas de focos, ele meio que mostra, tipo, onde você vai estar com mais também. Vantagem. É, qual carta sua vai estar na quinta posição, entendeu? Só que a habilidade do seu líder, ela não é mais tão exclusiva pra uma linha de raciocínio. Sim, uma também pelos objetivos, que é igual pra todo mundo, né? Ele só vai te dar um help ali, uma ajuda pra evoluir, mas no final você vai ter que fazer igual a todo mundo. Eu acho que outra coisa que eu achei bem benéfica nesse jogo é a questão das tecnologias que você avança. Porque não é, por exemplo, no de 2010, se você tava buscando uma linha de raciocínio de tecnologias, você podia ficar muito travado lá embaixo, enquanto a galera já tava com tecnologia nível 4. E esse, a forma que ele faz, eu acho ele bem legal. Que você não retorna o seu... Tem um dialzinho que você vai contando seus níveis de tecnologia, que você avança com cartas de ciência. E é bem legal porque, por exemplo, quando você chega no nível 3 dele, você pode pegar uma carta de nível 1, não precisa ser de nível 2, e evoluir para nível 3. Isso eu achei bem benéfico para não deixar essa coisa tão de disparidade entre os jogadores. Isso eu achei muito maneiro. E como o Alexandre comentou também em off aqui, a tecnologia não é totalmente influenciada, não é o mote ali do jogo, né? Sim. É o principal. Que nem eu nesse último jogo evoluí rapidamente a tecnologia, o Xande não evoluiu tão rápido e ele acabou ganhando. Sim. Então isso mostra que não é necessário só ficar em tecnologia. Xande, qual que é a emoção de você jogar seu jogo pela primeira vez e você ganhar seu jogo? Eu acho que nunca aconteceu isso na minha vida. Acho que esse é o primeiro jogo que eu comprei que eu ganhei, cara. É porque ele já tava aberto. Eu sou um cara que foca muito no Civ, assim. Então, às vezes, quando um negócio dava muito errado no 2010, eu ia pro buraco, assim, muito rápido. E nesse aí eu foquei e deu certo. Então, sim, não necessariamente no próximo jogo eu vou ganhar, porque eu posso focar também e dar muito errado. Eu sou mestre em fazer isso. Eu acho que ele é um Civ muito legal, não pela complexidade, né? Como a gente já comentou, ele é bem, assim, média, baixa a complexidade. Mas porque ele meio que te empurra no jogo. Você não consegue ficar muito atrás. E isso acontece por causa da barra de focos, que é, eu acho, na minha opinião, o que brilha nas mecânicas desse jogo. Porque imagina assim, como o Zalza já comentou, você usa uma carta que tá em nível 5, você leva ela pro primeiro nível. Então, nessa rotação que você vai fazendo, você vai sendo forçado a usar um pouco de cada mecânica ali, de cada ação. E aí você não consegue ficar muito pra trás, a menos que você fique o tempo inteiro usando a de primeiro nível, entendeu? Eu acho que é aí que ele consegue empurrar os jogadores, mesmo que, sei lá, seja um cara que não tá acostumado com jogos de civilização, sabe? Nesse ponto, eu acho que ele é um baita de um jogo pra quem tá começando a entrar nesse mundo de jogos Civ. Sim, ele vai ter vários elementos de jogos de civilização, vai ter maravilhas, vai ter as cartas de tecnologia, cidades-estados, e funciona bem, assim, ele te dá aquela sensação que você tá jogando um jogo de civilização, porque às vezes você joga um jogo de civilização que deixa a desejar essa sensação de você tá dando upgrade nela, né? Você espalhando sua influência e outras coisas, e eu acho que funcionou bem. Um ponto que eu vou reclamar aqui, comparando ao outro Civ, que me deixou um pouco triste por gostar do Civilization, tanto no computador tudo, é você ficar evoluindo produção pra você evolui tua cidade. Sim. Você vê a evolução tanto construindo maravilhas, você colocar o teu estábulo, você colocar o teu quartel-general. Isso que ali você... Falta isso. É, você ele simplificou, evoluir, né? Isso. É, simplificou muito isso. Então é um ponto que eu fiquei um pouco triste de você não ver a tua civilização mesmo evoluindo. Sim, eu vou te dar uma dica, assim, de um jogo bem legal, que a gente falou no episódio passado, chamado Clash of Cultures. Pode você deixar. Vai ver. A gente vai jogar, né? A gente vai jogar. Você vai ver uma evolução, assim, do jeito que você gosta. Aí sim. Esse é um civ de respeito. Opa, agora eu tô mais empolgado. Final de mais uma edição do nosso podcast de Jogatina de Férias. Espero que vocês tenham acompanhado, curtido aí os jogos. Eu vou até pedir desculpa aqui pro Anderson Butileiro, que ele pediu pra que eu falasse sobre Meeple War, só que a gente quer jogar um pouco mais pra poder falar com mais propriedade, né? É, as Sim. regras. É, ler um pouco mais assim, porque tem umas regras um pouco confusas, mas é um jogo divertido. Então... E jogar com quem curte mais treta também, né? Sim. Porque jogaram três jogadores muito pacíficos. Pacífico nada, ganhei na treta. Destruiu o André, nem venha. Foi na treta. Mas, essencialmente, foram esses jogos que a gente jogou. A gente, em breve, deve falar de mais jogos. A gente nem comentou Agrícola, nem comentou Meeple War, no caso, que a gente tá falando aqui. São vários jogos que vão surgir aqui no Jogatina, em breve, nos podcasts. Novamente, agradecendo a todo mundo que tem acompanhado. Um recado muito importante. No mês que vem, a partir do primeiro dia, né, do mês que vem, já acontece a votação do Prêmio Ludopedia. E a gente, no Jogatina, tá participando em duas categorias. De mídia audiovisual, com os nossos vídeos no YouTube. E o nosso podcast. Pretende aí estar, pelo menos, entre os finalistas, né? Show! Volta lá, galera. Volta lá. Por favor. Por favor, que a gente quer um reconhecimento aí pelo trabalho que a gente tem feito, né? E acho que a gente... Talvez a gente merece, sei lá. Só um pouco. A gente só um pouco. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Até o próximo turno. Falou. Tchau. Bye, bye. Tchau.